artigos finos, feito violinos, flautas doces com sabor de vinho. Livros lidos contam a história de uma paixão e um amor. Descia a rua todo dia, inconsciente, investidor do tempo. Tudo programado, infeliz coincidência entre as economias, tranquilidade e as urgências do dia a dia com seus ossos do ofício. O que viam difícil, ele via como um bom início pra romper as travas e tentar de novo. Inovar um pouco e renovar seu jogo. Um povo não pode estar errado em querer o melhor. Por isso, invisto em cada gota de suor. 5 da manhã ele acorda e já está de pé. Cumprimenta os filhos, dá um beijo na mulher. Faz uma oração, pede proteção e se joga pra rua pra garantir o pão. Sorriso largo no rosto é o que ele tem. Ele está trilhando o caminho do bem. Especial brasileiro nato, contando cada real. Somos humanos, investimos no que acreditamos. E quando precisamos, devemos mostrar nosso poder. Em nossos planos, às vezes nos enganamos. Nem por isso temos que deixar de aprender. E se ficamos parados, contentes com o que vemos, talvez o medo é o segredo que te inibe de crescer. Queremos asas pra voar e não apenas remos. O céu é pra todo mundo, é lá que a gente quer viver. E se os bens materiais perderem o seu valor, aí se veja quem foi bom investidor. Segue a vida de um bom trabalhador, que só segue assim feliz porque vive com amor. 5 da manhã ele acorda e já está de pé. Cumprimenta os filhos, dá um beijo na mulher. Faz uma oração, pede proteção e se joga pra rua pra garantir o pão. Sorriso largo no rosto é o que ele tem. Ele está trilhando o caminho do bem. Como muitos outros, não é nada especial. Brasileiro nato, contando cada real. Um velho mestre negro um dia me contou que agora é minha hora e meu tempo chegou. Não vou deixar passar, aqui é meu lugar. Tô chegando na febre, eu vim pra conquistar. Trago notícias boas do tempo de lá. Lembra aquele tempo em que você chorava? Lembra aquela fome que te castigava? Agora sim o tempo bom chegou. Você tá de pé, mais um vencedor. Colheu uns bons frutos, um bom investidor. Um bom investidor. Um bom investidor. Um bom investidor. Um bom investidor. 5 da manhã ele acorda e já está de pé. Cumprimenta os filhos, dá um beijo na mulher. Faz uma oração, pede proteção e se joga pra rua pra garantir o pão. Sorriso largo no rosto é o que ele tem. Ele está trilhando o caminho do bem. Como muitos outros, não é nada especial. Brasileiro nato, contando.